coladinho com as flamengas ali, clima bom, plano, não alaga, entendeu? É, então a tendência é a cidade crescer naquele trecho ali, né? Aquele pedaço no entorno da Uva, tem muito terreno, dá para fazer muito loteamento, não é distante do centro da cidade, as pessoas, né? Falam assim, ah, mas eu vou morar lá na Baixa da Égua, lá é muito longe, não sei o quê, tem que pegar bicicleta, né? Tem que ter carro, tem que ter moto. Não existe, gente. A cidade, se você pegar Camocim, eu gasto, Ricardo, lá de casa aqui, que é lá no Farol, eu não gasto 5 minutos de manhã cedo. Não tem trânsito, não tem nada, entendeu? Ah, mas você vem de carro. Mas se você vier de bicicleta, o Ricardo mora ali na praia também, perto de casa. No instantinho ele está aqui, ele sai 10 minutos, 5 minutos da casa dele aqui para chegar aqui na rádio rapidinho. Então, não existe distância. Distância se morasse, por exemplo, no Maceió. Aí você podia falar assim, realmente, eu moro longe, moro afastado do centro. Até o pessoal aqui dos quilômetros, eu não acho distante, você está entendendo? A negada vem lá dos quilômetros de bicicleta para trabalhar, tem gente que vem até a pé. Então, assim, a cidade vai crescer, né? A cidade vai crescer para aquele lado da Tijuca ali perto da Uva. A cidade está crescendo aqui atrás do resort, em direção ao lago. A cidade vai crescer em direção ao Maceió, isso aí pode ter certeza, e também em direção ao Farol, né? O deputado falou segunda-feira aqui de uma coisa muito importante, depois a gente vai conversar com o secretário de planejamento do município, um negócio chamado plano diretor. Que é isso? É um projeto do município, ele pega o mapa da cidade e define aonde que vai ser cada coisa e o que precisa. Então, por exemplo, vai abrir um loteamento lá do lado do Bonito 3, por exemplo, né? Ali para a beira do lago e tal. Tem que ter, dentro desse loteamento, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter ruas, tem que ter água, tem que ter iluminação pública e, se possível, também uma rede de esgoto. Então, isso é plano diretor. Ó, o bairro vai ficar lá na beira do lago e, quando o lago encher, pode alagar. A prefeitura não permite. Não permite que se construa. Por exemplo, ali no Pantanal, né? O Pantanal é totalmente fora de contexto, né? O Pantanal foi uma área que foi ocupada. É um mangue. Quem nasceu aqui, quem se criou em Camocim, sabe que ali é um brejo, né? Que é um estuário do Rio Curiaú, né? E as pessoas foram aterrando, foram invadindo, não tinha como comprar um terreno e foram ocupando aquilo de forma irregular. Aí o que acontece? Nem Deus há de deixar, futuramente, uma enchente, muita água no Rio Curiaú, ele vai sangrar. E ele vai sangrar para onde? Para onde ele sangrava naturalmente antigamente, que é onde estão essas casas hoje em dia. Então, o plano diretor, ele existe para isso não acontecer, para que as pessoas não ocupem locais que futuramente, né, possam prejudicar, né, alagar, derrubar, como acontece em São Paulo. Todo dia a gente abre, liga a televisão ou mesmo o celular para ver os noticiários, né, quando está chovendo, né, no período do inverno, você vê que em São Paulo é um caos. Por quê? Porque houve uma ocupação em áreas que naturalmente era um curso de rios, né? Em áreas que era curso de água de enxurrada, e aí a negada vai e faz a casa no meio do caminho. Aí é doido, né? Então o plano diretor existe para isso e a gente vai em breve trazer aqui o secretário de planejamento, já que o deputado tocou nesse assunto na segunda-feira, né? Para a gente ver como que a prefeitura planejou Camocim do futuro, né? Onde que tem que ficar as residências, aonde que tem que ficar os comércios, né? Enfim, o plano diretor serve para isso, tá bom? Mas vamos lá, no programa de hoje, né, nós vamos destacar as ocorrências das últimas 24 horas. Nós tivemos, infelizmente, um acidente, né, com uma família do Maranhão ali em Chaval, né? Daqui a pouco eu vou dar detalhes. Aqui em Camocim, uma mulher foi agredida, né? Essa ocorrência está meio estranha, né? E daqui a pouco eu vou bater um papo com o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro César. E logo mais, às 8, a gente vai receber aqui nos estúdios o nosso querido Frei Raimundo, que é o pároco da Igreja de São Francisco das Chagas. Afinal de contas, nesse final de semana, nós vamos ter os festejos do padroeiro e também uma freijoada. negócio diferenciado que vai ocorrer lá na paróquia de São Francisco das Chagas. Pessoal que está me escutando aí, que tem o contato do Frei, levanta o Frei aí. Se ele não acordou ainda, fala assim, ó, Gonzaga, está chamando o senhor lá, 8 horas, lá na Rádio União. Né? Já anunciou lá, está esperando o senhor. Deixa eu falar. Ricardo, coloca aí as vinhetas do plantão policial. Vamos lá para atualizar o povo do que aconteceu nas últimas 24 horas, do ponto de vista de ocorrências. Plantão policial, com o jornalista Gonzaga Júnior. Só um pouquinho, só. Eu vou falar com o Leonardo aqui da SAI que surgiu um problema. Ô, Léo, se você puder entrar aqui ao vivo e explicar pro povo o que tá acontecendo, eu agradeço se a gente puder te ligar, tá bom? É o seguinte, gente, eu tava vindo lá de casa, a gente vem pela General Sampaio, que é essa rua que passa aqui, passa do lado do Coreto, né, que vem lá do Ponto das Canoas, e ali, naquele baixinho, naquela baixadinha ali, que alaga, sempre quando chove, não tem? Bem ali, porque a água não consegue passar pro rio, ali estourou um cano. E aí, a hora que eu tava vindo, eu mandei uma mensagem pro Leonardo Sai, falando, e ele falou que já tinha acionado a equipe de plantão para fazer o reparo nessa rede. E aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo se será necessário interromper o fornecimento de água na cidade para poder fazer esse reparo. Ele acabou de avisar que sim, tá? Então, você que vai lavar roupa, vai lavar o carro, vai lavar a casa, molhar as plantas, dá uma paradinha aí, pouco, espera, né? Deixa o pessoal do SAI resolver esse problema, daí você volta a usar a água. E não desperdice, viu, gente? Não desperdice, economize. É um problema que ninguém está esperando, né? E a SAI está lá correndo para poder resolver isso o mais rápido possível, né? É uma coisa que acontece. Enquanto o sistema de água aqui da cidade, ele não tiver... Como é que eu vou explicar? Porque é o seguinte, para o sistema de água funcionar bem e não acontecer o que vai acontecer hoje de novo, você tem que ter... Eu não sei se é nas adutoras, eu não sei o nome técnico, o Leonardo poderia falar disso. Mas assim, na minha cidade, tipo assim, eu moro no Jardim das Oliveiras. Aí teve um problema lá de vazamento no... para me poder... Beleza, Léo, eu te ligo. Ele está dizendo que ele está indo lá onde está tendo vazamento para ele ver o que realmente aconteceu. Mas é assim, eu moro no Jardim das Oliveiras, estourou um cano, que é o cano da adutora, que é o principal, o grandão, que leva água para todo mundo. Aí estourou uma adutora dessa no meio do caminho, né? Lá, é booster, lembrei. Aí tem um booster, né, que é uma bomba, né, que chama água, aí eles desligam pro Jardim das Oliveiras, tá? Fecha pro Jardim das Oliveiras, vai lá, conserta, e o resto da cidade não fica sem água. Entendeu? Infelizmente, Camusi não tem isso. Por quê? Porque foi uma cidade que foi crescendo, né? Foi aparecendo um bairro aqui, bairro acolá, e vai puxacando daqui, puxacando dali, né? E não foi feito esse sistema como deve ser feito. É isso que deve ser feito. Por exemplo, faltou água na Olinda, aí para toda a cidade. Aí fica todo mundo sem água. O problema é só numa rua lá na Olinda. Então o Leonardo está aí trabalhando, né? É um técnico da área, para ajustar esse problema. Mas vamos lá, volto aqui pro plantão policial, né? Deixa eu só achar aqui as ocorrências. Aproveito e mando um bom dia para os amigos da nossa gloriosa Polícia Militar, do PLG, do Raio, os meninos da Polícia Civil também, sempre firme e fortes aí em cima da situação. Olha só, gente, aqui em Camusim, uma mulher foi lesionada com golpes na cabeça após se desentender com amigo. Esse amigo, já pensou, amigo? Amigo que desce o pau na cabeça do outro? Tá estranho isso, né? Vamos lá na ocorrência. Uma ocorrência de lesão corporal foi registrada por policiais militares em um lugar conhecido como Terra e Mar, no bairro da Praia. Onde que é esse Terra e Mar, hein? Eu já ouvi falar. Pra baixo, né? Segundo informações apuradas, a confusão teria acontecido entre uma mulher identificada como Valesca e um homem conhecido como Francisco José. Ambos são amigos de longa data. Nesse angu tem caroço, certeza. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a Valesca apresentava 2 cortes na cabeça, sendo que um deles profundo. Ela contou aos policiais que teria sido agredida por Francisco José. Por sua vez, o homem alegou que a mulher invadiu sua residência e causou danos à sua mobília. Diante da situação, a mulher foi conduzida ao Hospital Molina Aguiar, onde recebeu atendimento médico e recebeu alta momentos depois. Apesar das lesões, a vítima informou que não desejava representar criminalmente contra o seu agressor, encerrando assim a ocorrência. Aí tem, nesse angu tem caroço aí, é rolo, rolo do grande. É, o problema é que vai para as vias de fato e aí a coisa fica complicada. Olha, gente, ontem, né, nós tivemos um acidente envolvendo uma família do estado do Maranhão, né, que estava vindo para cá e acabou saindo da pista lá em Chaval. Veja bem, policiais militares do destacamento de Chaval foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na localidade de Mucambo, já dentro do município de Chaval. Ao chegar no local, os policiais foram informados que um veículo Toyota Rave havia descido o asfalto e capotado. Os ocupantes do veículo já haviam sido socorridos e encaminhados ao hospital municipal. A equipe da polícia se deslocou até a unidade de saúde para verificar a situação das vítimas. De acordo com os PMs, constataram que os ocupantes do veículo, uma família com 4 pessoas oriundas de São Luís do Maranhão, não sofreram escoriações graves com o acidente. No entanto, ao saírem do carro desgovernado, que parou dentro de uma mata, os mesmos foram surpreendidos por um enxame de abelhas e acabaram sendo atacados. De acordo com o médico plantonista, todos foram medicados com antialérgicos e permaneceram em observação até que o efeito do medicamento passe completamente. Rapaz, que coisa, né, cara? Você sofre um acidente, escapou ali e, de repente, na hora que o carro capotou no meio do mato, dá de cara com um enxame de abelha. É muito azar, né? Mas o dos males, o menor, né? Ninguém ficou ferido, graças a Deus, com gravidade, né? Aí só apenas danos materiais. Às vezes o pessoal sai para passear, né? E acaba que acontecendo esse tipo de fatalidade, né? Muito bem, agora são 7 horas e 29 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos destacar aqui uma notícia do esporte, né? Nós vamos falar de uma corrida comemorativa que vai ter aqui na nossa cidade. Falaremos também, né, sobre as atividades da Igreja de São Francisco, ainda de um evento importantíssimo para o Nordeste e para o Brasil, que vai ocorrer em Camucim em outubro. Também, daqui a pouco eu vou falar da nossa entrevistada de amanhã, uma criminalista que vai falar de uma situação grave, que é essa situação dos presos de Camucim, que são mandados para outras cidades do estado e até para Fortaleza, criando dificuldade para que as famílias possam ter acesso, possam fazer visita. E tem ainda também, né, as ofertas de emprego e as notícias do mundo político, né? A prefeitura de Camucim vai reinaugurar uma unidade básica de saúde nos Tucuns. E nós tivemos ontem um fato curioso, nós tivemos um terremoto em Uruoca, né? E daqui a pouco eu vou falar disso, né? Chega a ser cômico, né? Falar que teve um terremoto bem aqui do lado e a gente não sentiu. Mas tudo isso está aqui em primeira mão. Daqui a pouquinho eu volto. Só um minutinho, só. União FM. Lojas Ebert Importados informam a hora certa. 7h29. Películas. Agrícolas vai encontrar muita alegria, muita economia. Brinquedos e eletrônicos no melhor lugar. Meu São João é promoção, é Best Importados, a melhor opção. Lojas Ebert Importados, a lojona mais amada de Camocim. Capinhas, películas, eletrônicos, brinquedos, acessórios e tudo para o seu celular. Loja 1, Rua Antônio Zeferim do Veras, bairro Betânia, vizinho à lotérica. Loja 2, bem no coração da cidade, Rua 24 de Maio, de frente à Praça do Avião, vizinho ao Mercadinho do Frango. Vem pra melhor, vem pras Lojas Ebert Importados, a mais completa da cidade. Você é um apaixonado por esportes? Então venha para o lugar certo! Unishop Esportes, a sua loja de esportes que tem tudo o que você procura. Oferecemos uma ampla variedade de produtos esportivos, desde roupas e calçados até acessórios e equipamentos. Tudo para você se sentir como um campeão. E para deixar isso ainda mais emocionante, estamos sorteando 5 caminhões de prêmios. A cada R$50 em compras, você já está concorrendo. Aproveite, faça seu cartão conosco e já saia com suas compras. Parcelamos em até 6 vezes sem juros. Contamos também com o crediário próprio. A Unishop Esportes está localizada na rua Alcindo Rocha 320, na mesma rua da Unishop Multimarcas. Para ficar por dentro das nossas novidades e promoções, segue no Instagram, @unishop-esportes, ou entre em contato no nosso WhatsApp 88 98867-7008. Não perca tempo, venha nos visitar hoje mesmo e se prepare para vencer. Unishop Esportes, juntos com você em busca do seu bem-estar. Festival Casa Completa Macavi, com ofertas imperdíveis para você aproveitar e só começar a pagar em outubro. E tem mais, é no Carnê Macavi. Só na Macavi você compra guarda-roupa 100% MDF e com espelho. Design moderno da linha Macavi Casa, a partir de 12 vezes de 108, sem juros. E a entrada só lá para outubro. Isso mesmo, entrada só em outubro. E ainda tem mais, é no Carnê Macavi, do jeito fácil de pagar que você tanto conhece. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite o maior festival Casa Completa Macavi, com ofertas imperdíveis. É dinheiro que você quer? É dinheiro que a Casa do Aposentado vai lhe entregar, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gessiane Fontinelli, da Casa do Aposentado. Sou especialista em empréstimo há mais de 19 anos e eu chego aí com super novidade para vocês, que é a baixa do juro dos empréstimos. A Casa do Aposentado vai fazer sua portabilidade com troco e lhe entregar o maior troco do Ceará. Vai baixar sua taxa de juro para 1,66 e lhe entregar o maior troco, gente. Não perca essa oportunidade, você que fez empréstimo com juro alto, tá certo? A gente consegue atender qualquer lugar do Brasil. E também chegamos aí com uma super novidade, que é a margem do aumento do salário. Casa do Aposentado já está cadastrando a sua margem nova. Então tem baixa de juros, você vai tirar um troco muito alto e vai ter a margem nova. Vai juntar e vai dar muito dinheiro para você, gente. Nos chame no WhatsApp no 88-DDD-99202-6982. Esse é o nosso WhatsApp oficial. Ou vá até nossa agência, que fica localizada na rua José Maria Veras, 436, no centro de Camocim. Corre na Casa do Aposentado, que lá tem dinheiro certo, fácil, rápido e com a segurança que você precisa. Merece uma internet sem limite para curtir, trabalhar e se conectar com o que importa. Com a Online Telecom, você navega com qualidade de verdade. Com planos de até 600 mega, a partir de R$ 69,90. Ligue e assine agora, 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Alô, galera, vem navegar. Qualidade sem limite, pode confiar. Aqui é top, tem promoção. É o mundo inteiro na sua mão. você que está pensando em renovar a sua casa com produtos de qualidade e um precinho baixo de verdade, na Famol você encontra uma linha completa de móveis e eletros que deixarão a sua casa do jeitinho que sempre sonhou. A Famol é famosa por vender barato. São 40 anos de tradição, oferecendo sempre um atendimento especializado, entrega e montagem gratuitas, facilidade no pagamento e promoções exclusivas para clientes Famol. Chegou a hora de deixar sua casa mais linda e aconchegante. Visite uma de nossas lojas ou chama no zap 997030002. Famol, famosa por vender barato. Francisco do Camarão, qualidade e sabor incomparável em nossos peixes selecionados. Peixes frescos e congelados, filé de peixe, camarão, filé de camarão, patinhas e caranguejo, sururu e outras delícias do mar. Aproveite o melhor da culinária com nossas opções saborosas. Realizamos entregas 889-8802-4492. Facilidades nos pagamentos, nos cartões e Pix. Qualidade garantida em tudo que vendemos, desde a pesca até a sua mesa. Acesse nossas redes sociais e acompanhe tudo de perto. Rua 24 de Maio, em Camucim, próximo à antiga Igel. Vem para o Francisco do Camarão e surpreenda-se com o menor preço, as variedades que temos e o melhor atendimento. Muito bem, agora em Camucim são 7 horas e 38 minutos. Bom dia! Na União FM 93,7, agora você está ouvindo o programa Em Primeira Mão. Apresentação, Gonzaga Júnior. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo pela Rádio União de Camucim 93,7. É, estamos ao vivo, né? Já a gente vai conversar com o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro César, e também com o Frei Raimundo. Enquanto isso, a gente vai colocar aqui no ar os nossos ouvintes queridos, diariamente acompanham a gente em todos os pontos da cidade, né? E a gente já começa por aqui com o nosso querido Daniel Viana. Bom dia lá da Granja. Júnior, bom dia Ricardo Farias, bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados no seu programa aí com Gonzaga Júnior, trazendo muitas notícias e muitas informações para vocês, ouvintes, na sintonia da União FM. Um alô para minha amiga Dona Lucimar, para minha amiga Diana, para minha amiga Francisca na Ilha do Javier e para minha amiga Francivalda, para Rê, para Josi e também para o meu amigo Gonçalo Carneiro, lá em Camucim, Terezinha Santos, Mariazinha Santos, Dona Filomena, no Jacarandá, e para a madrinha Silene e para o padrinho Expedito também, lá em Camucim. E uma ótima quarta-feira, Gonzaga Júnior e Ricardo Faria. Obrigado, Daniel. Um abraço para todos os nossos ouvintes da Granja, do Martinópolis, e também da nossa querida Jijoca de Jericoacoara, está aqui comigo ao vivo, ao telefone, o prefeito de Jijoca, Leandro César. Nessa semana agora eu tenho acompanhado lá o trabalho da prefeitura. A prefeitura de Jijoca está fazendo um grande mutirão de saúde, levando atendimento aos bairros, num esforço muito grande, né? De dar assistência ao povo, sobretudo o povo que mais necessita. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui à Rádio União de Camucim. Bom dia, Gonzaga. Tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Mandar um alô aqui a todos os ouvintes da rádio, aqui do programa. Quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição, meu amigo, para que nós tivermos a esclarecer, a resolver, a que a gente possa trazer, prestar informações e trabalhar em prol do nosso município e da região. Jijoca de Jericoacoara é um município que trabalha para atender toda a população. O turismo aqui eleva a região, tanto do que vem do Camucim até a Barroquinha, a Granja, Cruz, Acaraú, somos municípios parceiros na geração de emprego e renda para a população. Ô prefeito, eu sei que o senhor pegou a prefeitura numa situação complicada, né? Sem sede, com serviços suspensos. Nós estamos aí praticamente entrando no sétimo mês. Já deu para colocar tudo em ordem, prefeito? Amigo, a casa estava muito bagunçada. Nós não temos centros administrativos, nós não temos basicamente os nossos prédios públicos, só são as escolas municipais. Assim, a casa foi muito bagunçada, muitos anos sem investimentos. Nós continuamos hoje com a locação dos prédios particulares e faremos com que a prefeitura vá se organizando. O colocar a casa em ordem, assim, ela está entrando nos trilhos já, né? Mas assim, a gente ainda precisa de muito tempo para deixar uma casa organizada. Se você conseguir organizar uma casa que é sua, é fácil, mas organizar uma casa que foi muitos anos bagunçada é muito difícil. A questão financeira, a questão da estrutura, que era muito desorganizada, e principalmente também porque a gente não tem recursos, né? Mas assim, hoje a gente já consegue trabalhar, o município já funciona normalmente, nós temos toda a estrutura, inclusive a gente está agora na parte administrativa da educação, fazendo todos os forramentos das salas de aula para que a gente possa iniciar brevemente, todos ajeitando as partes elétricas para que a gente possa buscar a instalação de todas as nossas salas de aulas até o final de dezembro, tá todas climatizadas, fazendo esse processo. Temos a estrutura administrativa já toda montada, a casa já está andando, já conseguimos fazer obras com recursos próprios, já estamos fechando vários convênios com o governo do governador Elmano, com o governo federal, através de ministérios, com a parceria do nosso deputado Roberto Monteiro e do deputado Zezinho Albuquerque. Nós temos já encaminhados hoje muitos processos para que a gente possa trabalhar muito efetivamente a coisa. A casa já conseguimos abrir e fechar a porta. E, se Deus quiser, até o final do ano, para que o próximo ano a gente tenha um ano muito mais equilibrado do que esse. O Os recursos, prefeito. você sabe que os recursos é muito difícil, mas a gente está buscando aqui, mas estamos trabalhando já. A gente tem visto aqui, a gente está acompanhando o seu trabalho, né? Esse esforço que o senhor está fazendo aí para colocar a nossa querida Jijoca no eixo. Prefeito, o senhor, quando assumiu, pegou um abacaxi imenso, né? Essa questão do parque aí, da privatização, a gestão anterior comeu barriga ao permitir que no processo licitatório se cobrasse tarifa de nativos. Foi um abacaxi grande, hein, Leandro? Você conseguiu segurar um pouco aí, né? A gente está segurando. Esse abacaxi ele vem de anos, né? Mas assim, infelizmente a gestão passada não pensou na população, né? Quando foi analisado o processo de concessão do Parque Nacional, né? Aconteceu deixou esse abacaxi que seria para ele ou para quem assumisse. Acabou caindo aqui no escola. A gente está com um processo, entendeu? A concessão ainda não morreu, né? Ela tem uma vida de 30 anos, né? Hoje nós temos um processo judicial, nós temos liminares. Mas estamos trabalhando, vamos, se Deus quiser, conseguir diminuir os prejuízos significativamente do que essa concessão chegou aqui na nossa região. Mas assim, hoje a gente consegue já entrar em processo de diálogos para que a gente possa rever cláusulas que seja voltada para o sejam cláusulas que seja para prejudicar a população local, o empreendedor local, a geração de emprego e renda. A liminar garante que eles podem cobrar somente nos pontos de visitação, como foi combinado anteriormente, e não nas entradas. E nós estamos com essa situação. Mas graças a Deus, com a fé, a união do povo aqui de Jijoca, não só o prefeito, né, mas a população em si entendeu que precisava ir às ruas para protestar, e a justiça está hoje garantindo que a população não seja prejudicada. Não só daqui, né? Nós temos também o Camucim, que faz parte do Parque Nacional, como Cruz, como a região no entorno geral, a gente não possa ser prejudicados. Prefeito, é natural, né, quando você vence uma eleição, a oposição não aceita, ela demora para digerir, né, e chega a chibata, principalmente quando o gestor novo ele toma medidas duras que desagrada. Por exemplo, outro dia, quando o senhor assumiu, o senhor mandou arrancar uma placa, que eu também acho que o senhor fez certo na entrada da cidade, que estava mais atrapalhando do que ajudando no visual. E lá dentro da vila de Jeri, o senhor botou seu pessoal para tentar organizar o trânsito, o estacionamento. E aí a negada gritou e começou a criticar o senhor, duramente. O senhor viu essa situação, né, prefeito? Vem, sim, eu vi, Gonzaga. Assim, todas as medidas elas partem de um princípio que é assim: eu quero que organize, mas não pode mexer comigo. Está pedindo, tem que organizar, mas não posso mexer comigo, tem que ser só com os outros. E não pode, o pau que bate no Chico, ele tem que bater no Francisco. O caso lá da placa aqui era uma questão da população que muito solicitava, ainda tem lá um processo que está no meio da rua, que a gente vai, estamos providenciando um novo portal aqui na sede para que seja retirado esse. Em Jericoacoara a gente teve esse processo junto com a DGRIA, a superintendente Andréia. Foi um pedido da população, foi um pedido que muitos me fizeram na campanha, que a gente tinha que organizar o trânsito, tinha que trabalhar para que a gente pudesse ter um trânsito, uma vila tranquila novamente, que estava muito bagunçado. A gente começou um primeiro processo com as motos, que hoje nós temos todos os dias menos 400 motos que trafegam dentro da vila, ficam no estacionamento. A gente disponibiliza lá o transporte para o trabalhador e aí acaba dando uma fluidez melhor. Agora a gente começou o processo do trânsito, tem a zoada, sempre foi pedido uma tabelação de preço, sempre foi pedido um ordenamento para uma fila. Aí agora existem alguns pontos críticos, mas assim, a gente vai, junto com a superintendente Andréia na aldeigeria, a gente vai fazer um processo de votação para eles escolherem. É fila para que a gente possa ter o respaldo da maioria para poder fazer esse processo. Mas assim, há crítica, há ponto, há essa situação da oposição que é assim, quando muito se chora, o choro é muito grande, acontece isso, sabe? Mas assim, o processo ele vem para contribuir com cada um. Hoje uma pessoa chega com um passeio, deixa na pousada, é 500 conto. Quando ele volta amanhã, ele tem pegado outro por 300. Então essa organização vem para garantir aos prestadores de serviço na vila uma renda maior, uma organização maior, uma garantia que o serviço que ele ia fazer amanhã vai estar lá para ele fazer quando ele chegar. Então, assim, é duro, mas a gente está com essa flexibilização, estamos conversando, nunca fechamos as portas. Foi com a Andréia, junto com a superintendente, o pessoal da DGRI, fizeram todas as reuniões, foi aberto o diálogo, aí na hora do fechar do acordo é que acontece essa zoada, mas assim, em nenhum momento foi tomada uma decisão que foi que não tinha sido conversado com todas as categorias, com todas as cooperativas, com todas as associações, mas infelizmente você vê que essas, tem pessoas que gostam de fazer zoado. Pensando nisso, a gente já vai abrir uma votação somente entre eles para que eles possam respaldar este processo e a gente finalizar isso o mais breve possível, mas com certeza a maioria é favorável, mas assim, quando você não tem muita coisa para fazer, você vai para as redes sociais criticar, reclamar, porque ele não quer contribuir para um processo de organização, sabe? Aí acontece essas zoadas, sabe, Gonzaga? Não, eu entendo, prefeito. E o senhor está correto, né? Eu sempre digo que eu trabalho mais de 30 anos com assessoria de comunicação na política, né? E eu assessorei até governador, presidente da Assembleia e prefeitos, presidente de Câmara. E eu sempre falava para eles, prefeito, que o remédio amargo tem que ser dado nos dois primeiros anos de gestão, porque você tem 4 anos, sim, né? Então, se você quiser consertar, você tem que fazer nos dois primeiros anos. E é isso que o senhor está fazendo aí em Jijoca, né, prefeito? Hoje as pessoas, como eu lhe falei anteriormente, tem que organizar, as pessoas sempre cobrando. Aí quando chega a organização, mas eu queria que organizasse, mas não mexesse comigo. Esse é o grande dificuldade que a gente encontra aqui, sabe? Para poder trabalhar esse processo. Então, mas assim, o que é que a gente está fazendo hoje? A gente dialoga. Em nenhum momento foi tomada a decisão sem ter conversado com nenhum dos integrantes responsáveis. Então, nós estamos fazendo isso, a gente dialoga. Na hora que precisar, a gente retorna o diálogo novamente. Foi o que a gente está fazendo agora. Estamos retornando o diálogo. Esse aí, remédio, é assim. Se você está bom, você não precisa de um remédio. Mas quando você está ruim, você precisa de um remédio. Aí ninguém sabe se é um Buscopan ou uma Bezetacil. No momento, algum do medicamento tem que ser aplicado para que a gente possa tomar bom. Aí tem remédio que não é tão dolorido, tem remédio que é dolorido, para que a gente possa ingressar com esse processo junto e fazer as coisas melhorar, não para a prefeitura, porque nesse processo a prefeitura não está buscando arrecadação, a prefeitura não está buscando ganhar com isso, a prefeitura está sempre junto nesse processo para quê? Para que a gente possa melhorar a vida dos nossos prestadores de serviço, que estão muito sofridos, muitos anos de desgaste. e também nós estamos também ajudando o comércio, porque hoje eu acabo flexibilizando, baixando o preço demais do passeio e tendo que explorar o comerciante que está lá na Tatajuba com comissão alta, pressionando na Lagoa com comissões altas, que aí acaba desvalorizando o turismo e o comércio local. Então, nós estamos só trabalhando esse contexto, assim, é como você disse, nos dois primeiros anos aí, se a gente quer terminar todo esse processo nesse primeiro ano, organizar, deixar a flexibilização, não estar mexendo com ninguém, que o nosso governo, ele vem para trabalhar, é uma equipe que veio para trabalhar em prol do geral, seja do pequeno, do grande, do morador. Nós estamos aqui para gerar emprego, para facilitar a vida de quem está aqui, para facilitar o comércio e, principalmente, fazer com que nós possamos ter muito mais turismo, porque o turismo, ele é o nosso chefe. A nossa força aqui é o turismo. Então, nós precisamos ter isso e ter uma certeza. Nós sofremos juntos aqui para que a gente possa organizar, mas sempre pensando na melhoria do atendimento a quem vem nos visitar, para que haja uma satisfação, porque não existe marketing mais negativo do que o boca a boca. Então, nós precisamos saber que a pessoa que chega aqui, ela diz, olha, eu andei lá na vila, eu fui para Tatajuba, tudo é tudo lindo, maravilhoso, é preservado, é limpo, é organizado, e tem essa situação de tranquilidade. É isso que a gente quer oferecer ao nosso visitante, que é o nosso chefe. Ô, prefeito, o Tadeu Nogueira é um jornalista aqui da cidade, sim, de Camucim, você conhece ele, né? Conheço. Um profissional de altíssima qualidade, ele tem aqui o Camucim Online, que é pioneiro na região, e vira, uhum, e mexe, o Tadeu faz uma crítica, mas uma crítica construtiva. Ele fala assim, Gonzaga, uhum, você já reparou que Jijoca é um dos maiores destinos turísticos do Nordeste, do Ceará, principalmente, e não tem uma rodoviária, prefeito? É. Aqui nós não temos... De estrutura, meu amigo Gonzaga, nós não temos praticamente nada. O que é que aconteceu com o processo da rodoviária aqui? Somos 34 anos de cidade. Nós fomos filhos de Acaraú, somos netos de Acaraú, filho de Cruz, viemos para cá. Esses 34 anos, não se pensou em estrutura. A gestão passada conseguiu um recurso. Hoje nós temos um orçamento para gastar numa rodoviária de R$2.300.000. O que é que acontece? Existia uma emenda que estava bloqueada, agora a gente conseguiu desbloquear, estamos fazendo um processo na Caixa Econômica, essa obra já foi licitada. O problema é que se faz feito muita politicagem com relação a todo esse processo, nunca foi pensado nessa contextualização. O processo já vai começar, a gente vai trabalhar, estamos buscando mais recursos para isso, mas agora a gente vai estar começando a tirar do papel essa questão da rodoviária, a questão da nossa cidade, só ter a Praça da Matriz, que é cercada. A gente está também fazendo agora um novo processo para uma praça grande na cidade, para que a gente possa implementar. Você não pode crescer uma cidade só com casa, você tem que crescer com escola, com praça, com ciclovias, com todo um processo organizacional, com a entrada bonita, com respeito à população, com trânsito organizado, mas infelizmente não foi pensado isso no passado. As pessoas se lembram muito do seu Sérgio aqui, que foi o primeiro prefeito, porque ele pegou uma cidade do zero, mas ele começou a fazer calçamento, a escola, a creche, tudo o seu Sérgio começou a fazer um pouquinho. E a gente teve gestores que foi fazendo poucas coisas no decorrer dessa situação, mas uma coisa importante, obras de impacto nunca foi pensado para a cidade, sabe? Agora a gente está buscando equilibrar estradas principais, que, se Deus quiser, agora no mês de agosto eu vou conseguir dar o início numa estrada que liga, que é um ponto muito solicitado, que é do Corgo ao Mangue Seca, a principal rota turística do restante do município, e várias estradas estruturantes para que a gente possa ter. Estou com uma parceria com o governador do estado do Ceará para a gente fazer um calçamento intertravado ali para quem vai para a Lagoa, Boqueirão. E vai, hoje a minha cidade, além de não ter uma cobertura de esgoto, não tem calçamento, só tem no centrinho da cidade ali. Nós estamos muito se fortalecendo muito em processos de licitações. Você sabe que a burocracia acaba tirando a impaciência da população, mas a gente tem que esperar os processos. Mas a gente está buscando a rodoviária, a praça, muitos calçamentos, muitas obras de infraestrutura, mas também trabalhando com um processo de saúde, porque hoje a gente tem que pensar em tudo, mas também valorizando a saúde. Você sabe que tudo que você investir em saúde é pouco. O município hoje já faz quase, fazemos cirurgia ortopédica, que são poucos municípios que faz na nossa região. Hoje nós temos uma parceria com o Roberto Monteiro, que vamos hoje, inclusive, inaugurar parte do hospital ortopédico aqui da região. Nós temos trabalhando tudo isso, estou fazendo cesariana, pequenas cirurgias, cirurgias ortopédicas dentro do nosso municipal aqui em Jijoca. Com que? Com investimentos que a gente possa garantir à população ter hoje atendimentos dignos na sua própria local. É muito mais barato você trazer um especialista do que levar 30 pessoas para uma consulta em Fortaleza. E muitos faziam isso, mas hoje nós estamos nessa situação, trabalhando em prol da população local, fazendo todos esses investimentos. Agora sim, a crítica, ela tem que ser, eu não posso ouvir a crítica, nem posso ouvir os elogios, eu tenho que trabalhar e sendo corrigido, ouvindo a população, vendo a necessidade, vendo o compromisso que a gente tem que ter junto com o grupo, junto com o nosso vice-prefeito Roberto, com nossos vereadores, para entender que Jijoca sofreu muito. E o que nós estamos fazendo agora é tentar diminuir um pouco esse sofrimento e fazer com que essa cidade ganhe novamente a importância que ela sempre foi, uma cidade geradora de emprego, impulsionadora do turismo nacional e internacionalmente, e ter uma cidade reconhecida para isso. As pessoas já estão querendo julgar por fora sem querer conhecer a realidade. E isso é natural, você sabe que o nosso adversário, ele não joga limpo, né? Porque num jogo limpo ele perde, ele tem que jogar no sujo, porque sujo ele não ganha. Mas num jogo limpo do cara a cara, ele não tem chance, sabe? E foi uma peia, viu? Eu conversava com o deputado Sérgio Aguiar sobre o processo eleitoral aí, né? Ele, inclusive, ele apoiou, acho que um outro candidato aí, que não foi o senhor. Sim, sim. Mas nunca, nunca criticou, aliás, não é do Sérgio criticar nenhum adversário, né? E aí eu perguntava para ele, e o Leandro lá na Jijoca? Ele falou, não, um bom menino, vai ser um grande gestor lá, eu tive que apoiar um outro parceiro, mas se o Leandro precisar de mim, nós estamos à disposição. Você tem essa mesma... Sim, sim, nós temos. Nós temos, eu converso com o Sérgio, tudo. Nós temos aqui uma fronteira, né, que a gente... Hoje a gente tem um desafio com o Sérgio. A gente tem algumas localidades de fronteira, né, que acaba sendo distante para as pessoas ir até Camucim. Utiliza sempre o sistema de Jijoca, aí temos postos compartilhados, ele tem posto, eu tenho um posto, mesmo sendo em município, a gente tem atendimento semanal, porque a gente tem que olhar para a população. Quando o administrador municipal, ele não pode olhar para a política, ele tem que olhar para as pessoas. A política é aquele momento, e acho que a população joga. Nós temos Lagoa das Pedras ali, São Miguel, que são parte do nosso das nossas extremas com Camucim, a gente sempre fala disso. Eu até pedi as terras para ele para passar para o município de Jijoca, que é muito longe de Camucim, ele não quer me dar, sabe? Mas a gente tem conversado, já falei várias vezes com o Sérgio, está lá na questão do turismo, a ex-prefeita Mônica, a Betinha, temos sempre um diálogo muito importante. E a questão do Guriú, Tatajuba, né? Que o impulsionamento do turismo se vem na conjunção, né? O Jericoacoara hoje ela é Tatajuba, Tatajuba é Jeri, Jeri é Tatajuba, porque é um passeio, é um pacote que é vendido nesse contexto, né? Então a gente tem que ter sempre um alinhamento para que não haja o que aconteceu na gestão passada, fechar as portas para que o turismo seja prejudicado. Então nós temos que ser irmãos para que a gente possa andar sempre de mão dada. Uma hora eu preciso de Camucim, uma hora Camucim precisa de Jijoca. Nós temos também no processo da concessão este processo da parte com a participação do município de Camucim, que envolve um pedaço de, acho que, menos de 10% do Parque Nacional. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui. E a porta da Rádio União de Camucim está aberta aí para o município de Jijoca, para a Vila de Jeri, enfim, para todas as nossas comunidades irmãs e vizinhas aqui. Obrigado e uma ótima quarta-feira para o senhor. Eu que agradeço, Gonzaga. Eu fico à disposição, estamos à disposição, agradecemos a oportunidade e dizer para a população que o trabalho já começou, mas não se faz uma base, você não faz uma obra sem construir uma base, né? Eu sou da área da construção, não se faz uma obra sem construir uma base. Então nós construímos uma base, já está se solidificando, e agora o que nós estamos buscando é o quê? É colocar aí botar lenha no trem para que a gente possa andar rapidamente por um processo. Chegamos agora, pegamos a casa, na verdade não pegamos a casa não, pegamos uma demolição que foi uma dívida enorme, aqui ontem mesmo, todo dia chega a gente cobrando o município. Hoje o município tem a fama de inadimplente por causa dessas questões passadas, mas nós estamos aqui para trabalhar, para botar a parceria, refortalecer ainda mais a nossa parceria na região, com o nosso deputado Roberto, com o nosso deputado Zezinho, todo o grupo político aqui que hoje faz base do nosso projeto para uma Jijoca de Jericoacoara cada vez mais forte. Tanto é que o nosso lema é Juntos por uma Nova História. Muito bom dia, obrigado e estou à disposição. Obrigado. Falamos aí com o prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro César, né? A gente já entrevistou o Betão, já entrevistamos o Jaime da Barroquinha, enfim, temos falado com todos os prefeitos da região, que são irmãos, são vizinhos, são próximos, e como o prefeito de Jijoca falou aí, nós precisamos de Camucim, Camucim precisa de Jijoca, é assim que funciona a política do bem. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para conversar com o Frei Raimundo, que é pároco da igreja, da paróquia de São Francisco das Chagas. Vem aí os festejos do padroeiro. Grupo Unishop informa a hora certa. 8 horas. O São João chegou! E na Unishop Multimarcas tem tudo para você arrasar no arrasta-pé. Entre no clima e no estilo de São João com nossa sessão especial de roupa xadrez, masculina e feminina. Venha conferir! Aqui tem muito mais! Camisas, calças, bermudas, vestidos e conjuntos das melhores marcas do mundo fashion. Não para por aí! Na nossa sapataria completa você encontra rasteirinhas, papetes, sandálias, tênis masculino e feminino. E para facilitar a sua vida, a gente parcela tudo em até 6 vezes sem juros no cartão. Comprou a partir de R$50, já garante seu cupom para concorrer a mais 4 caminhões de prêmios. Corre para Unishop Multimarcas e vem pro São João mais estiloso desse arraiar. Unishop Multimarcas, a moda com exclusividade. Rua Alcindo Rocha, 205. O Arroz Baiano está com uma sensacional promoção para você. Juntou, ganhou. Para concorrer é muito simples. Basta apenas juntar 10 embalagens do arroz baiano de 1 quilo ou 2 de 5 quilos e ir trocar por um lindo pano de prato na Rádio União em Camucim. Não tem sorteio, é chegar e trocar. Garanta já o seu. Aproveite, pois essa promoção é por tempo limitado. Quando for às compras, exija o melhor. Exija Arroz Mariano. Uma dica de bom gosto. Promoção de verão Óticas Redenção. Na compra de 2 óculos de grau completo, ganhe uma das armações. Na Óticas Redenção, você ainda tem descontos em óculos, esportes e relógios. Aqui, trazendo seu óculos velho, ganhe R$150 de descontos na compra do seu óculos novo. Óticas Redenção, sua melhor opção para sua visão, com promoções imbatíveis. Atendimento com oftalmologista toda terça-feira. Rua Alcindo Rocha, 362, Centro, Camucim. WhatsApp, DDD 85 999 98 29 88, 3621 6950. Acesse no Instagram @opticasredençãocamucim. Festival de Economia no Supermercado Rainha. Aqui é barato de verdade. Leite Ninho em pó integral 575 gramas, R$23,99. Mucilon 180 gramas, R$4,89. Biscoito Wafer Amori 80 gramas, R$1,69. Nescau Prontinho 180 ml, R$1,89. Fralda Baby Sec 59,99. Na compra de 2 pacotes, o segundo sai por R$49,99. Leite em pó integral Itambé 750 gramas, R$27,99. Caixa de bombom Garoto 250 gramas, R$11,99. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas, R$1,79. Venha e aproveite. Rainha, me acostumei com você. Vamos falar de saúde? Farmácia do Povo. Fala aí, doutor Emanuel. Olá, amigos e ouvintes da Rádio União de Camucim. Aqui na Farmácia do Povo, o cuidado com sua saúde é prioridade. Venha conhecer nossos serviços ambulatoriais como aplicação de brincos, lavagem de ouvido, retirada de pontos, medição de glicemia e pressão arterial, entre outros. No Chegue Pague do Bradesco Express da Farmácia do Povo, você realiza saques, transferências, depósito, empréstimo e pagamento de todos os seus boletos. A Farmácia do Povo oferece preço justo porque vende barato e passa confiança. Rua José de Alencar, número 149, no centro de Camucim, onde funcionava o antigo cartório Coelho. Vem e seja muito bem atendido. E vem do coração, atendimento com dedicação. Farmácia do Povo pode confiar, com o doutor Emanuel pra te escutar. Humanizado com fé e calor, é mais que farmácia, é gesto de amor. Festival Casa Completa Macavi, com ofertas imperdíveis para você aproveitar e só começar a pagar em outubro. E tem mais, é no Carnê Macavi. Só na Macavi você compra smartphone Motorola G05, 128 GB, por apenas 12 vezes de R$66,50, sem juros e sem nada de entrada. E aqui é assim, você compra e já leva na hora. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite o maior Festival Casa Completa Macavi, com ofertas imperdíveis. Atenção, Camucim região. Chegou a Aveloz Camucim. Com 3 modelos exclusivos, a Aveloz tem as melhores condições para você sair de moto zero. Seja à vista, cartão, financiamento, consórcio e até consignado. É isso mesmo, você pode tirar sua moto num consignado. Assim, fica fácil realizar o sonho da moto zero quilômetro. E nesse mês, um mega descontaço. Na compra da sua 125 Alfa, você ganha um desconto de R$1.000. É só esse mês, esse descontaço. Corre, que só é aqui na Aveloz Camucim. Estamos localizados na rua José de Alencar, número 205, Centro. Para mais informações, fale conosco através do WhatsApp 88993387690. Aveloz Camucim. Velocidade e paixão em cada quilômetro. Olá, passando aqui Morgana da Consiga Crédito para dizer para você que está precisando de dinheiro e que quer o menor juro de toda a região, vem na Consiga Crédito. A Consiga Crédito fica aqui em Camucim, Granja, Martinópolis, Jijoca. E em Camucim fica localizado na rua Alcindo Rocha, no centro de Camucim, bem pertinho da Ótica Arcanjo, aqui bem vizinho à Pracinha do Amor. Nós fazemos empréstimo para aposentado, pensionista, LOAS, BPC, trocamos o limite do cartão de crédito por dinheiro e fazemos no papel da luz. Aumento salarial liberado e você não pode ficar sem dinheiro na mão. Entre em contato agora no DDD 88 93474672. Rádio Agora em Camucim são 8:09. Estamos apresentando o programa Em Primeira Mão com o jornalista Gonzaga Júnior. Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio União 93,7. Amanhã, atenção, amanhã nós vamos ter uma entrevista super importante aqui. A partir das 8 da manhã nós vamos estar recebendo aqui no nosso programa a doutora Stephanie Oliveira, é camucinense, ela está morando hoje em Fortaleza, mas ela é criminalista das boas, né? E aí o tema vai ser a questão, sabe do quê? A situação dos presos aqui de Camucim, né? Que são mandados para unidades prisionais fora do município. Aqui não tem cadeia, todo mundo sabe disso, aqui não tem presídio. Sobral também não, é só provisório, né? Então, quando tem que prender para esperar julgamento, pessoal acaba mandando para Itaitinga e outras cadeias do estado. E isso gera um problema, uma questão de humanidade. A esposa, o filho, a mãe, o pai, os parentes desse preso não, acabam não tendo contato por conta da distância, né? Porque custa caro viajar para Fortaleza, levar filhos, enfim, levar idosos. Então isso é um problema sério. E a doutora Stephanie está enfrentando esse problema e ela vai estar aqui para a gente conversar especialmente sobre os presos aqui de Camucim, que infelizmente é tão distante da sua família, que não tem contato, justamente por conta dessa logística de mandar presos para fora. E aí, se você tem parentes, amigos que estão passando por essa situação, envie perguntas para a doutora Stephanie para ela responder aqui amanhã durante a entrevista, tá bom? Vamos tratar dessa questão dos presos de Camucim que são mandados para outras cidades, dificultando para a família fazer uma visita, o acesso a essas pessoas. O Ricardo está me cobrando aqui que tem um monte de mensagem do ouvinte. Eu, por respeito ao nosso ouvinte, vamos colocar o povo no ar aí um pouquinho. E falar assim, olha, daqui cinco bom anos... Bom dia, Gonzaga. Bom dia, Ricardo Farias. Estou passando só para me desejar um bom dia, bem abençoado para vocês. Ali, e já estou aqui na escuta do programa, tá bom? Ali, abraço. Aquilo em cinco anos, aquilo ali é um... Muito bem, está aí. Um abraço, Francivalda, minha querida. Vamos lá, mais ouvintes aqui acompanhando a gente. É, lembrando que nós temos uma amiga lá na Moreias, a Cida, também tem a Cida, Cida Santos, tem a Cida Cantora, tem o Arlan, que está sempre participando com a gente aqui. O que mais? Tem também a Dona Raimunda, da Paissandu, que é ouvinte assídua da programação inteira da rádio. Bom dia, Rê! Fala, Gonzaga e ouvintes, já estou sintonizadinha em primeira mão. Vamos nessa para mais um dia. Quartou por aí, quartamos por aqui, na mesma frequência, na mesma vibezinha. Cuida, galerinha, chama que é pressão, hein? Abração da Rei, até a próxima, bye bye. Um abraço, querida, bom dia para você aí, tá? Muito obrigado pela audiência, sempre acompanhando a gente todos os dias aqui pela Rádio União. Amanhã, além da doutora Stephanie, deixa eu só ver aqui na minha agenda, eu tenho mais entrevistas programadas para amanhã, quero ver aqui, dia 31, amanhã nós vamos ter a presença do Fabiano, da loja maçônica Camucim número 1, né? Deus Camucim número 1, que comemora 105 anos, vai ter uma sessão solene na Câmara, vai ter uma atividade na sede do resort e também vai ter a inauguração de um monumento aqui na 24 de maio, amanhã a gente vai bater um papo com o Fabiano a respeito disso. Então, amanhã é o Fabiano e a doutora Stephanie. E, na sequência, no dia 1º de agosto, nós vamos ter aqui a presença do Ryan, que é do SEBRAE, da Regional do SEBRAE. Nós vamos ter a Carlinha, do Tatu, para falar de um evento que vai ter no final de semana. E nós vamos também receber, na sexta-feira, a Angélica, a respeito da programação dos festejos do nosso querido São Francisco das Chagas. Já está comigo por aqui, nosso querido Frei Raimundo, né? Que está desde madrugada de pé. Bom dia, Frei. Bom dia, sua bênção. Nós vamos ter agora, por esses dias, o festejo do nosso padroeiro, São Francisco das Chagas. E tem também um negócio chamado Freijoada. O que é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia.